É Lúcio CDs. Gravando ao vivo. Gravando ao vivo. Carroça da Saudade. Sua vida cheia de histórias e essas rugas marcadas. Tempo, lembranças de antigas. Vitórias ou lágrimas choradas. Ao vento, sua voz macia. Parabéns a todos os papais que chegam junto com a gente. Já pra curtir esse domingão hoje aqui no Casota. Vamos embora! Carroça na Saudade! Alô, Casota! Seu passado vive presente nas experiências contidas nesse coração, consciente da beleza das coisas, da vida. Seu sorriso franco me anima, seu conselho certo me ensina. Beijo suas mãos. A Carroça da Saudade. Digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Eu já lhe falei de tudo, mas tudo isso é pouco diante do que sinto. E olhando, cara, olhando seus cabelos tão bonitos, beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Olhando seus cabelos tão bonitos, beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Aine de Josias, detona no animal. Rosano, aí o grande velha guarda, dançarino Rosano, aí com a gente, obrigado, meu irmão. Vamos recordar pra mim. Opa, que fino! Fiz sem asfalto, sem ambições. Lá não tem guerras, tem só crianças brincando e chamando por nós. Vem ver comigo, amor, vem ver o céu, vem ver a flor, vem conhecer a nova cor da vida. Vem ver o sol se pôr. Aí, o grande patrão Ademar, já por aqui. Vem. Só na manhã, obrigado pelo carinho, comigo, amor. Já recepcionando os seguidores sol, hoje aqui no Casota. Alô, seu Paulo, é Dona Nina! Quando esqueça a dor, vem se entregar ao sol que vai se pôr. DJ Josias! Brincando e chamando por nós. Saudade, Casota. Vem ver comigo, amor. Vem ver o céu. Vem ver a flor. Vem conhecer a nova cor da vida. vem ver o sol se pôr. Aquela colcha de retalhos que tu me deste, juntando pedaço em pedaço, foi costurada. Serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza. Aquela colcha de retalhos está bem guardada. Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho colcha de cetim. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, tu hás de lembrar da colcha e também de mim. O Miguel Elma e também ele, Nelma, galera de Sony, aqui com a gente, obrigado. Intimidade é Pepela. Alô, Pepela! Que junto de mim fizeste um lindo trabalho, e nesta vida alegre tens o que queres. Eu sei que meu amigo Júnior, o homem do casal feliz. E também com seu filho André e a Júlia. Agora, e com a gente, obrigado. Na vida rica, meus potentes. Estás vivendo. Terás como agasalho colcha de cetim. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro. E aí, seu Paulo? Faz de lembrar da colcha e também de mim. Agora na vida rica. Parceiro Cacique Diel. Leva o seu estande montado aí, gente. Acabei de. Da lembrancinha, né? Cacique Diel tá aí. Alô, Cacique! Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro. Quase de lembrar da colcha e também de mim. Aqui é Lúcio Cedês. Muito cedo eu aprendi que a minha vida já não era a vida de um rapaz. Não podia mais fazer o que agora normalmente todo jovem faz. Baixeiro Nego Saudade. Certa noite, recordando em Nego. Interrompeu a vida leve do meu pobre pai. Ai, meu pai. Eu chorei quando senti que perderia o meu amigo, que eu não veria nunca mais. Ai, meu pai. Ai, meu pai. Na, na, na, na, na, na. Ai, meu pai. Ai, meu pai. Tanta coisa não aprendi, por você não estar aqui. Logo, logo as circunstâncias então mudaram minha vida imediatamente. E eu tive que parar de estudar. A minha mãe também ficou doente. Numa luta desigual eu fiz de tudo pra não perder outra vez. Mas devia estar escrito, e o destino então se fez. Ai, minha mãe, ai, minha mãe. Na, na, na, na, na, na. Minha experiência do Marajó, grande Vidigal. Ai, minha mãe, aí com a gente, obrigado. Mãe, já recordando. Tanta coisa não aprendi, por você não estar aqui. E aí, caçota? Quando vi a minha mãe adormecida, minha mãe querida, eu suguei a sua boca na esperança de com ela dividir a minha vida, a minha juventude, um pouco da minha saúde. Música. Meus irmãos agora órfãos mal entendem toda a minha grande dor. A carroça da saudade. Eu que fui a testemunha ocular de tudo, tudo, mas seja como for, aqui vou seguir sempre adiante, procurando sempre alguém que possa me ajudar. Tanta coisa que eu devia aprender, agora tenho que ensinar. Ai meu pai, ai minha mãe, mais potente, juntamente com Sem Limites. Ai meu, alô Clau, ai, um abraço, valeu. Tanta coisa não aprendi, porque vocês não estão aqui. Recordar as orgias. Olha só! Quando eu era criança, eu vi o meu pai brigar com minha mãe e eu sofri. A revolta era tão grande que me matava. E eu, coitado, indefeso, só eles dois se aturarem só por mim. É tão triste ver o amor se acabar, sendo eu fruto desse amor. Eu queria esquecer o passado, mas tudo em mim ficou. E aí, Jorge? Recordações, não, não quero recordar. Lembranças do passado me fazem chorar. Recordações, não, não quero recordar. Lembranças do passado me fazem chorar. Hoje eu vejo, depois de tantos anos, como essas coisas marcam a gente. Por isso você nunca deixe que seu filho perceba os seus atritos e as suas frustrações. Aqui é Lúcio CDs. E o tempo foi passando e eu vi eles dois se aturarem só por mim. Meu amigo Lúcio Cedês já gravando tudo, né, Lúcio? É tão triste ver o amor. Ei, Lúcio! Meu melhor! Sendo eu fruto desse amor. Ei, caçada! Eu queria esquecer o passado, mas tudo em mim ficou. Recordações, não. Lembranças do passado me fazem chorar. Recordações. Meu amigo Paulo, o homem da feira do açaí, já por aqui. É sim ou não? Não, eu não posso lembrar que te amei. Não, eu preciso esquecer que sofri. Faça de conta que o tempo passou e que tudo entre nós terminou e que a vida não continuou. Pra nós dois, caminhemos, talvez nos vejamos depois. Vida comprida, estrada alongada. Parto à procura de alguém ou à procura de nada. Vou indo, caminhando sem saber onde chegar. Quem sabe na volta te encontre no mesmo

Cajota, bora Cajota. Eu fui usado como arma de vingança para fazer o mal ao seu namorado. E agora ele volta pra você, você me deixa de lado. Eu fui usado como arma de vingança para fazer o mal ao seu namorado. E agora ele volta pra você, você me deixa de lado. Meu amigo Nego Saudade, ele seu grande amor. Eu galo Nego por você, fui beijar você logo na boca. Brasiliarde. Cada vez mais aumentou o louco amor que só estava em mim. Seu namorado voltou e você me deixou cantando assim. Seu namorado voltou. Eu fui usado como arma de vingança para fazer o mal ao seu namorado. E agora ele volta pra você, você me deixa de lado. A luxuosa carroça fui da saudade. Usado como arma de vingança para fazer o mal ao seu namorado. E agora ele volta pra você, você me deixa de lado. Meu amigo Farofa, vem aguarda. Alô, Farofa. Sempre carreira solo por aqui. Querida, valeu. De me deixar pelo mundo sem mais um segundo pra lhe amar. Agora estou cantando e mais tarde chorando só por lembrar. Agora estou cantando e mais tarde chorando só por lembrar. Eu fui usado como arma de vingança para fazer o mal ao seu namorado. E agora ele volta pra você, você me deixa de lado. Eu fui usado. Nego Saudade dá valor na sequência. Você andou para trás, se abaixou até o chão. Agora desceu demais ao pedir o meu perdão. Finalzinho de tarde. Perdão é como as flores, não se dá a qualquer um. Você quis ter mil amores, agora não tem nenhum. Você quis. Cesteiro que faz um cesto, faz um cento se puder. Você não usa cabresto, vá dormir onde quiser. Eu não penso e nem desejo ver você em minha cama. Quem nasceu pra caranguejo só pode viver. Meu amigo Andrei! Alô, Andrei! Um abraço pra você, já por aqui, recordando. Obrigado, meu irmão. Saudade. Você andou para trás, se abaixou. Pedir o meu perdão. Perdão é como as flores, não se dá a qualquer um. Você quis ter mil amores, agora não tem nenhum. Você quis ter mil amores. Meu amigo Pernambuco. Alô, Pernambuco. Minha cama. Olha só. Quem nasceu pra caranguejo. E aí? Só pode viver na lama. Quem nasceu pra caranguejo. Só pode viver na lama. Você vai. Você vai. Me chamar. Vai gritar por meu amor e sentir, solidão. Solidão. Você vai, você vai. Abraçar seu travesseiro. Você vai chorar primeiro, pra depois se arrepender. Ah, você vai sentir falta do meu braço. Depois de tanto me amar, vai, você vai ver de frente a saudade e saber que na verdade sou teu homem, meu amor. No próximo sábado é a nossa luxuosa lá no Burralho. Lá no Burralho, próximo sábado. Você vai. E domingo, o festão do Círio de Aranha Dela. Acontece o festão lá no Recreio. Você juntamente com o Pop Saudade. Primeiro, domingo! Pra depois se arrepender. Ah, você vai sentir falta do meu braço pra matar o seu cansaço. Depois de tanto me amar, vai, você vai ver de frente a saudade e saber que na verdade sou teu homem, meu amor. Ela se enamorou de outro rapaz. Assim que o ciclone atingiu nossos destinos, nenhum de nós pensou voltar atrás. A comitiva de Sônia aqui, e o Miguel Elma, e toda a comitiva aí já reunida, tá chegando junto, obrigado. Vamos lá. Eu bebi champanhe em seu noivado, traguei minha mágoa no peito sem rancor. Fui o primeiro a chegar à igreja e enamorado, assisti o orgulho matar dois sonhos de amor. E aí, dona Nina? Uma noite, já muito tempo depois, ela veio chorando e chorando, atirou-se em meus braços e disse, ganhando os meus beijos, e disse ao sentir meus abraços: sou eu que com fome de amor venho te procurar. Sou eu sua voz doce meiga, com prazer ouvir. Sou eu que cansei de mentir, de fingir e enganar. Parceiro Wanderson! Alô, Wanderson! Sou eu que cansei. Olha a comitiva, a carroça é festa, chegando junto por aqui. Obrigado, Wanderson! Pensando em ti. E aí? Uhul! Uma noite, já muito tempo depois, ela veio chorando e chorando, atirou-se em meus braços e disse, ganhando os meus beijos, e disse ao sentir meus abraços: sou eu que pensando em ti. É Lúcio CDs gravando ao vivo. Chega do som, Wanderson. Olha aí, Wanderson. Olha só. Olhando pro céu eu vejo estrelas iguais a você. No infinito e no mar eu olho e vejo você e me recordo. Júnior, o homem do lá do Casal Feliz. Tá por aqui, só de boa, né, Júnior? Obrigado, meu irmão. Bonadinho, bonadinho. E agora essa ilusão me faz viver chorando. Razão da minha vida, você é minha inspiração. E o Josias deseja mais uma vez, gente, a todos os papais presentes, um feliz dia dos pais, viu? Pra recordar. Da praça, aonde te encontrei, vejo os casais se amando, novamente penso em você, então eu choro na solidão, não consigo me controlar. Pedrinha, Dona Rosa, tô aqui, já recordando, obrigado. Alô, Pedrinho! Razão da minha Pernambuco. Vida, você é minha inspiração. Carroça da Saudade. Vou anúncio no jornal pra ver o que vai acontecer. Falando de gente mal. A carroça da que fala de mim e de você. Agora todos vão querer nos conhecer. Agora todos vão querer nos conhecer. Pensando bem no que aconteceu, reconheço que o culpado fui eu. Mesmo assim, eu me conformo, nem tudo se perdeu. Mandei bom anúncio no jornal pra ver o que vai acontecer. Falando de gente mal que fala de mim e de você.

Meu amigo Borchal, o homem lá da João e Maria, juntamente com o Vitor, estou apertando os brindes. Daqui a pouquinho vem de sorteio, viu, gente? Camisas originais do Remo e do Paixandu já estão aqui! Vai! Em meio a tantas pessoas no estádio lotado, eu fui ficando por ela tão apaixonado. Vamos lá! E enquanto Zico fez um gol pra nossa seleção, ela também goleou o meu coração. E quando o jogo acabou, o nosso sonho morreu. Chorando ela me beijou e desapareceu. Vim embora, chorando. Tão distante aquele amor, fui deixando. Minha tristeza é tamanha. Chegou um Zeca por ali. Só na água por enquanto. Aqui no bar do Zeca, um está recheado, meu. Espanha pra rever meu bem. Vixe, bora! E aí, Giliard? Como é que tá a previsão do tempo aí? Como é que tá, Gigi? Lá fora a chuva cai, me lembrou você, você que não aparece mais, nem pra me dizer o que aconteceu e por que o amor ficou pra trás. Comitiva ainda da feira da 25. Já por aqui recordando, obrigado. Um abraço do Josinha. Bora, Cajota! Bora, Bigodinho! O tempo passou, eu não lhe esqueci. Hoje o meu amor é bem maior. Procurei razões pra não. A carroça da saudade. Agora a chuva cai, me lembrou você, você que não aparece mais, nem pra me dizer o que aconteceu. DJ Josias. Se essa chuva trouxesse você. Sábado tem fronteira, sábado tem burraio. Sábado em burraio, viu, gente? Domingo a gente chega lá no Recreio de Aranhedeua. Questão do Ciro de Aranhedeua. Vamos lá! Juro que teria fim o meu sofrer. Assim calor, pra mim não ter que chorar. Vem me dar o seu calor. Ainda sinto o seu sabor. Eu não posso esquecer aquele dia de prazer, quando a gente fez amor. Aquele dia de prazer. Cachota! Oh, oh, oh, oh, eu te amo, meu amor. Oh, oh, oh, oh, eu te amo, meu amor. Eu não consigo viver. Eu não consigo viver. Meu amor vai entender. Eu não vivo sem você. Meu amor vai entender. E aquele dia de prazer, quando a gente fez amor. Amigo Pedrinho, Dona Rosa, por aqui recordando com a gente, obrigado. Casal com José José Valor, meu irmão. Bora, São Paulo! São Paulo é Dona Nina. Obrigado pelo carinho hoje. Ao lado da filhona. Obrigado, valeu. Vixe, bora. Vixe, bora. E aí, cachorro? Uou, uou. Oh, oh, eu te amo, meu amor. E ela, oh. Eu te amei de verdade, mas tive defeitos e não tenho o direito de culpar só você. Cidade que trago no peito. Pode ser um banho de piscina para os menores, viu, gente? Que me fazem sofrer. Os menores, encerrou o banho de piscina. Novamente estou sozinho. Vai, cachota, vai! No meu mundo sem amor. Novamente meus defeitos me jogaram nessa dor. E a tal felicidade pouco tempo me durou. Como sempre a saudade foi tudo que restou. Eu te amei de verdade, mas tive defeito. E não tenho o direito de culpar só você por toda a infelicidade que trago no peito. São os meus defeitos que me fazem sofrer. Vou seguindo meu caminho na certeza que errei. Você foi tão importante. Só agora é que sei. Coração. Amigo Nego, saudade! Alô, Nego, um abraço pra você! Já recordando, obrigado! Já já, Toninho! Amante, qualidades me faltou. Oh, oh, oh, oh. Qualidades me faltou. Oh, oh. A Carroça da Saudade. Esta é a marca forte de quem tem qualidade e de quem entende do assunto.